moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Complexo radical. Maloca hit. Da onde eu vim, periferia, o crime leva medalha. Barraco de madeira, tiroteio não é caça. Estudo corrompido, malandra já atormentando. Pivete vai crescendo, sonho de meter um ban. E foi com esse pensamento, vários ficou no caminho. Uma mãe inconsolável chora a perda de um filho. É triste, né? Infelizmente é o que eu vivo. Da onde vim eu entrei e saí desse caminho. Aí Niltinho, meu parceiro, mando um salve pra você. Nos caminhos que a vida ensina, me mostrou qual percorrer. Primeiro baile, lembra? Tamo junto até hoje, tenho você como um pai. Obrigado, fé por tudo. Realidade de quem cresce no descaso. A cultura descoberta na esquina de baixo. Pai aqui é coisa rara, sorte grande quem tem. Tem uma mãe guerreira que fez o papel muito bem. Aprendi a dar valor a cada palmo de terra. Orgulho da onde vim, periferia, favela. Coração de vagabundo, terra onde ninguém anda. Da onde vim, aprendi, se vacila você dança. Da onde eu vim, de onde eu vim, Madeirite, compõe o cerrado. Pistola, matraca, amor e ódio lado a lado. Quantos moleques se iludiu na função dos malotes. E na fita do Itaú, não tiveram sorte. De onde eu venho, tem tristeza, alegria, desacato, desprezo e tem corridos firma. Tem mãe que chora pela vida de um filho. Filho que tá na sede pela vida do inimigo. 5-7 latrou, pros moleque é diversão. Brincar de roleta russa, não bola no cantão. Que nem diamante bruto extraído da lama. Na rua é assim, dinheiro gera vingança. E qual o preço do sorriso pra quem chora a vida toda? Vale mais do que o saldo disponível na sua conta. Viver curtindo lombra pra muitos é a solução. De onde eu venho é assim, muito pecado pra pouco perdão. Natural onde maloqueiro vive. Esse aqui é meu lugar. Tem quem tá no corre e na dispor pra cobrar.